6.85, alterna 125.45. Vai 12.685, alterna 125.45, esperando o ponto. Afirma, bom voo. Juliette Eco, no solo ao 03, em forma pátio. Gente, autorizado o PEC-TREC, a parte livrando. Após a paz do Leste, Hotel Romeu, chama o centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. Frequência livre estacionar. Sim. Gente, mantenha o 940 agora de coordenação. Padrão 07, frequência de alta coordenação. Santo 3304, via chegada bom, fideta para 4 mil pés, ajuste na 014. Azul 2783, mantenha nível de voo no 40, chame o centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. Ah, Romeu, Oscar, Mike S, bom dia, prossiga. Fala, Romeu, Oscar, Mike Yankee, mantenha-se em condições visuais, 0.500 pés, ajuste na 0.14 na proa do farol de Itapuã, é passo para a descida. 796, pronto pra cópia. Pronto, Salvador João Pessoa, nível 170 autorizado, via Whisky 33 até Recife, após direto. Decolagem dando zero, curva à esquerda, perfil da Conde. 0221 no transponder e controle em 19.8. Sete João Pessoa, via Whisky 35, Recife, após direto. Estou falando no zero, curva à esquerda na Conde, 0221 no transponder e 19.8 a controle, para 3.2790. Correto, chame pronto no pátio 3, só confirmando, nível 170. Como é que é? 927, chamará. Eu vou 90 na pista. Quem chamou o solo? 1759? É o voo 90 na pista, informação, autorização, bom. Prepara a subida Arboruna, aguardando o copo, 1095. Com 3304, desça para 2000 pés, ajuste na 094, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, da pista no zero, reforço habilitado. Romeu Oscar Mike Yankee, letra exercida para 500 pés, ajuste na 014. Da posse, visual com farol de Itapuã. Passa pela partida de acionamento, 483. Autorizado, chame táxi. Toma lá. Afirmo, está autorizado para confins, nível de voo 360, via Pesolo 21. Decolagem da 1-0, curva direita, com a, na Arboruno, transição elétrica. 5103 do transporte, controle em 1-9.80. Autorizado com 360, Pesolo 21, decolagem 1-0, Arboruno, EFA, o controle 1-9.80. Código 5103, tiver acionamento, voo interno. Portão 9, está autorizado, chame o próximo táxi. Autorizado, 095. Outro 299, aguarde cópia, prepare a sessão do 1. Canal 6312, via chegada por meio de 1, deixa para o nível de voo 050, ajuste na 014. O canal 6312, alteração para final do procedimento ILS X-Ray da pista 0, por via direita na prova 060, está limitado pelo localizador. Estabilizou, tá 3304. Tá 3304, eu completo o nosso procedimento, chame torre em Salvador, frequência 118, decimal 6. 18,6, bom dia. Sim. Torre Salvador, bom dia, tá 3304, final da 10. Bom dia, tá 3304, repartiu 372. Papa Romeu Oscar Mike Anki para ingresso no circuito, chame torre Salvador, frequência 118 decimal 6. 18,6. Salvador é o Papa Romeu Oscar Mike Anki, bom dia. Bom dia, Oscar Mike Anki, forma a intenção? Vou usar o 1-7, se possível, de imediato esquerda para a direita no 7. Gente, a parte farol de Itapuã. Passará. 40 de autonomia, COB 69 em Maceió. 04, pouso autorizado, pistão no 0, vento 0 no 0 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 4. No 0 no 4, livre pouso não no 0, tá 3304. Torre extra visual com botão na final da 10, pode prosseguir retaguarda do mesmo. Autorizado, pátio 1 no Índia, no ponto de espera, torre 1862, com ajuste no 0 no 4, boa viagem, voo no 095. No 0 no 4 ajustado, pátio 1 no Índia, 18 milha, 095. Azul 2796, mantendo a saída do pátio 3, segue o voo, via pátio 1 no Índia, no ponto de espera, 1862, com ajuste no 0 no 4, boa viagem. Quem vai manter a saída do pátio 2796, segue o voo, cara. Mantenha as condições visuais na frente do controle, 2007. zero, moto zero. Bom dia, Lima, mantenha no zero. Mantenha no zero. 229, I'm on arrival, stand plus level 060, KNH1014. Após o pêsulo no meia, segue conforme. Decolagem da pista 1-0, curva direita no perfil da Sambo 1, Leda, Mótima. 5-1 no 0, transponder, controle em 1 no 9, decimal 8-0. Gente, avistado, pouso autorizado, pistão no 7, vento 020 graus, com meia dúzia de nó. Yes, baixou e travou. Autorizado a decolar, pistão no 0, vento 020 graus, com meia dúzia de nó. Pronto, puxo de acionamento no 01. Salvador, bom dia, tá 3304. Já 3304, autorizado Alfa Juliette para o portão 62. Alfa Juliette 62, Liberdade 3304. Ali, mantendo o zero. Zero 95, decolado aos 29, chama controle 1, nave decimal 8, bom voo. Obrigado, bom dia. Controle, bom dia, voo 095. Então, voo 095, decolou. Bom dia, contato radar na decolagem, suba via saída Arboruna para o nível de voo 360. Oscar Mike, solo 3-0, livre táxi, parte 4. Já 07, prossiga. Escuta permanente, reporta divisão do setor, guarda 07. Decolado aos 3-1, chama controle 121 no 19, decimal 8, bom voo. 19-8 graus, azul 2-7-9, chamada. Azul 2-7-9-6, bom dia, contato radar na decolagem, suba via saída Conde para o nível de voo 1-7-0. Bom dia, 1-7-0-2-7-9-6. Canadá 6312, apenas uma informação, tráfego 12 horas, 8 milhas. É Eco Charlie 35 da Polícia Militar, mantém 506, não interfere na aproximação, reporte estabilizado no curso do localizador. American Airlines 229, and descendant to 2000 feet, QNH 1014, clear the ILS X-ray to runway 10. Report established on localizer 4. Down to 2000. Report Jedi 6312, chame Torre Salvador, 118, decimal 6, bom pouso. 226, chame Aero 6312, boa. Yeah. 1095, chame Centro Recife, 126, decimal 0, alterno 128, decimal 8, bom dia. Pouso autorizado, pistão no zero, vento 030 graus com 5 nós, altímetro no zero no 4. Autorizado pulso na 10, ajuste no 0 no 4, chanel 6302. American 229, traffic information, 12 o'clock, 9 miles, maintaining 500 feet, type Echo Charlie 35, not no interference on the approach, report established. American 229, report established. 2, solo 39, livre à direita, chame solo 1, 1, 2, 1, decimal 1. Dois mais nove no portão 1, autorizado, chame táxi. Alfa Repórter, antes da Juliette, 6302. Alfa Repórter, Quilo, pronto, cópia. Autorizado Salvador Petrolina, uma centena, e rota do plano de voo. Decola da 35, coordenação 14, no perfil da Momo. Primeira curva à esquerda. 5075 transponder, controle em 1 no 9, decimal 80. American Airlines 229, complete approach and call Salvador Tower, frequency 118, correction, 118.6, good day, sir. 118.6, good day, American 59. 5. 7, só confirmando, o transponder é o 507. O ajuste no 0 no 4. Chegou o Fierro. Salvador, Vitória da Conquista, aguarde de cópia, prepare a Raboruna. Logo aguarde cópia, prepare a subida de São Paulo. Controle, após a passagem do plano nacional, autoriza o Guardião 07 que subir até a próxima paralela, não sei se você está autorizado já da presente, Guardião 07. Confirma, Guardião? Autorizado, a partir de agora, o Guardião 07. Teste, grato pela cópia. Controle 1 no 9, decimal 80. Correto, acho que eu vou confirmar o parte para ver. Pátio 5 e o POB? 04 a bordo. Para ser na minha cidade de decolagem com a torre 1862. O ajuste no 0 no 4. O atente da Juliette, a aeronave da Vida vai iniciar o táxi previsto ao portão 2. Que era a aeronave da Juliette inicial táxi, está autorizado Juliette por 2. Autorizado à direita via Índia no ponto de espera 18.62. Com a torre, o ajuste no 0 no 4, 4299. Guardião 07. Me escuta. Que local mais ou menos da paralela vai manter o sobrevoo? Até próximo do Parque Tecnológico. Quente. Guardião 07 após sobrevoar, a intenção é para pouso final ou seguir para outra localidade? É, a gente está em sobrevoo aqui com a autoridade, imagina se ainda retorna para onde, né? Entendi. Dor Guarulhos, nível de voo 320 autorizado, via Pesolo 10 até Taubaté. Decola da pista 10, primeira curva direita, nação 1, Leda, Mótima. 5120, transponder, controle em 1 no 9.80. Confirmando o transponder, 5120. Chame pronto no 10. Autorizado, solitário. American 229 will clear the runway for gate 11. American 229, clear to exit via Alpha, report before Juliet. Said, Alpha report via Juliet, American 229. Sobrevoa aqui do Parque Tecnológico, tentando cruzar sinal na entrada da orla. Aviso cruzamento, Guardião 07. 7. Nave decolada 247, controle 119.8, bom gol. 198, bom dia. Oscar Golf Kilo, decolada 248, controle 119.8, bom gol. 198, vai chamar, obrigado amigo, bom dia. Decolagem, Super Via saída São Juno para o nível de voo 320. Via 320. Understand, we are cleared in at Juliet, American 229. That's negative, sir. Maintain before Juliet. I have a check that we will start taxi. And as soon as the traffic passes, you will be approved to enter Juliet. Maintain in position. And we'll hold here at Juliet, American, short of Juliet, American 229. Controle, agora prossiga 07. Aqui Jardim Litoral, instrução na matéria sobre voo na cidade de Aguiar, até a altura do Cabo, Guardião 07. Altímetro 1-0 no 4, livre taxa para ingresso. Além de Epson, autorizado parelhar o visual 065, decola da 17, curva direita, segue no corredor axé, inicialmente restrito ao número 10, até a liberação do controle, o farol da barra. O transponder 0226 e o controle 1 no 9.80. Está livrando o centro administrativo, que o senhor na rua direto de Paris. Autorizado. Certo. Azul 2796. Serviço radar encerrado, 3 milhas e meia para a posição Conde. Suba ao nível de voo 170, chama o controle Aracaju, 120.3, bom voo. Decimal meia dúzia, o ajuste no 014. Aliás, tchau, tchau. Chané 6311, nossa identificação dessa via chegada bom, se para 4 mil pés, ajuste chano 0 no 4. Decolador 5-3, chama controle 1-2-1-9-8, bom voo. Maravilha, bom dia, 3-1-7-9. Salvador, muito bom dia, 3-1-7-9, 100 pés na São Runa. Contato radar na decolagem, suba a via de saída São Bono para o nível de voo 320. São Bono, subindo ao 320, desce 3179. Oscar Golf 5, apoio ideal para Petrolina. 3, 5, 3. Autorizado direto para Petrolina. Azul 4299, China Centro Recife, em 125, décima 1, alterna 128, décima 35, bom voo. 125, décima 1. Chapéu táxi. Q07. Tente Guardião 07. Chile está chamando para cruzamento no 7. Serra na escuta da torre. Golfe Serra, autorizado cruzamento, após Quebec, Mike Lima, na Lima, chame Sol 121, décima 1. Copiou, autorizado o cruzamento. Tio entrou no 0 no 4, livre taxa, já para ingresso no 7. Alfa, prossiga. Alfa, prossiga. Meu Mike Romeo Alfa. Tá, 31179 Recife em 125 decimal 1, alterna 128 decimal 35, bom voo. 25, 2235, bom dia, tá 3, 2, 3, 4. Ó, seu estimado de pouso para Petrolina. 1320, copiado, grato. Reporte atingindo nível 100. Zona 71, na sua identificação, dessa via chegada a bons para o nível de voo 050, ajuste de altímetro no 014. É o Pate 3, autorizado. Compartilhado e pronto. Sul, número 24, eu acho que eu vou uniforme para ele descer, agora está no... Sangua, Sangua, Filo, controle. Qual o nível de voo que cruza? Por gentileza, cheque seu transponder, eu não recebo nem modo alfa nem charge. Standby normal e aí dentro, por gentileza.